direita, quem vota é você. Esquerda ou direita, escolha quem vai te fuder. Esquerda ou direita, escolha quem vai te fuder. Passa fome no líder de produção de comida, 20 milhões de pessoas vive desnutrido, somos líder mundial. Satação do capeta em desperdício de comida, maior imposto do planeta. Milhões chamados de indigente, menos de um quarto de salário. Congresso ninho de serpente, honesto é o caralho. Um salário mínimo, 200 horas de trabalho. Prêmio do povo do país, do parlamento tá mais caro. Quantos milhões por ano custa cada senador? Quanto rouba o deputado? Quanto rouba o vereador? Quanto rouba o deputado? Quanto rouba o senador? Eleito por nós, que vive na miséria, que aceita o holocausto, que alimenta a bactéria. Líder no Mercosul em abandono escolar, líder mundial em lata pra reciclar. O dia andando abrindo lixo, com fome passando mal. A esperança na bandeira do partido eleitoral. Papel 20 centavos, latinha é um real. Seu emprego garantido, Justiça Federal. Esquerda, direita, quem vota é você. Esquerda ou direita, escolha quem vai te fuder. Esquerda ou direita, escolha quem vai te fuder. Esquerda, direita, quem vota é você. Esquerda ou direita, escolha quem vai te fuder. Esquerda ou direita, escolha quem vai te fuder. Aqui lutar pela igualdade é da Bolsa Família. Não investir cooperativa, só enriquecer filho e quadrilha. Cadê direitos humanos? Prega a dignidade. Sem distribuição de renda, líder da desigualdade. O povo feliz, porque comprou uma TV. Barriga vazia com carnê, feliz votando em você. Feliz votando em você. Vamos juntar nossas forças. Foda-se o Congresso. Filharia é estudar, lutar pro mundo aberto. Um mundo sem fronteiras, um país igualitário. Sem ser guiado por um governo de otário. Vamos desalienar. Procure se informar. Força é se juntar, vamos revolucionar. Vamos revolucionar, vamos revolucionar. Na campanha é o santo, o Deus da solução. Na real, que é o mensalão, ser o rei da podridão. Que é a minha alienação, toma arsenal da minha mente. É arte marginal, filha da puta, esse é meu voto consciente. É arte marginal, filha da puta, esse é meu voto consciente. Consciente. Esquerda, direita, quem vota é você. Esquerda ou direita, escolha quem vai te fuder. Esquerda ou direita, escolha quem vai te fuder. Esquerda, direita, quem vota é você. Esquerda ou direita, escolha quem vai te fuder. Esquerda ou direita, escolha quem vai te fuder. Quem vai te fuder?